Olá, ouvinte! Sejam todos bem-vindos ao podcast BallersCast, podcast que vai ser destinado a discutir e falar toda semana sobre os esportes americanos, mais especificamente sobre basquete e futebol americano nas ligas da NBA e NFL, as principais ligas profissionais desses dois esportes lá na terra do Tio Sam. Você acompanha a gente sempre pelo site do Mais Esportes, com o Facebook também, facebook.com/maisesportesreal. O nosso podcast também vai ficar disponível no seu agregador de podcasts aí. No principal, no que você mais gosta, usa no seu celular, smartphone, é só procurar por BallersCast. Toda semana a gente vai estar lançando um novo. Meu nome é Bernardo Estilac e eu vou estar sempre com o Marcos Paulo Rodrigues e com o Gabriel Amorim para poder discutir o que tem de mais relevante na semana dessas duas modalidades. Tudo bem, Marcos Paulo? Tudo bem, Gabriel? Fala, Bernardo. Fala, galera. E setembro sempre chega. Fala, Bernardo. Fala, Gabriel. Fala, galera. E, Gabriel, ainda bem que setembro sempre chega, viu? Vamos, então, apresentar o tema do primeiro programa do podcast inicial do BallersCast. Nessa semana, já estamos aí na apreensão da NFL. Setembro sempre chega, como disse o Gabriel. Nós vamos falar só de NFL, nós vamos começar aí uma série falando sobre as conferências. Nesse podcast você ouve sobre a AFC, a Conferência Americana, e na semana que vem a gente vai falar sobre a NFC, a Conferência Nacional. Nos outros podcasts nós vamos fazer a mesma coisa, falando sobre Leste e Oeste na NBA. Para começar então, vamos falar sobre a divisão Norte da AFC. A divisão Norte tem os seguintes quatro times: o Baltimore Ravens, o Cincinnati Bengals, o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers, que deve ser o favorito. Se não é Marcos e Gabriel ou alguém aí, aposta em outro time. O Cleveland Browns, me disseram que vem bem, hein? Cleveland tá no caminho certo, eu acho. O time tá se reconstruindo pelo draft. Fez boas seleções na última classe, mas ainda está bem longe, eu acho, de conseguir ameaçar o time do Pittsburgh Steelers. E tem nomes muito fortes, né? Antonio Brown, Le'Veon Bell, o Ben Roethlisberger. É um time muito forte hoje e acho difícil que alguém nessa divisão consiga incomodar. Para mim, o Pittsburgh Steelers é o principal aí dessa principal favorito aí dessa divisão. Mas o Cleveland Browns vem bem aí. Claro que a gente pode ter a surpresa do Baltimore Ravens, porque ninguém sabe o que realmente vai acontecer com essa construção desse time nesse ano. Mas, com certeza, o principal favorito aí é o Pittsburgh Steelers. Só colaborando aqui para a coisa dos Browns, o time draftou bem, né? Selecionou o Miles Garrett na primeira colocação, o DeShone Kizer na segunda rodada aí como quarterback, adicionou um bom nome aí no meio da última temporada, o Jamie Collins, que veio dos Patriots, que é um bom linebacker. Já tinha alguns nomes até interessantes ali, o Joe Thomas, um grande tackle, e o Joe Hayden, no defensive back, mas realmente tá um pouco longe assim de conseguir ser um time que vai brigar. Eu acho que o time tem mais uma temporada de campanha com mais derrotas do que vitórias, mas a gente pode esperar que daqui a umas duas ou três temporadas esse time vai começar a brigar, e para mim brigar forte, porque tem nomes de qualidade aí pro futuro. O Jamie Collins, o linebacker que veio dos Patriots ainda na temporada passada, é mais um que soma, né? Quem sabe na temporada que vem, né? Porque pior que temporada passada eu acho difícil. Bom, vamos falar, o Pittsburgh Steelers é aquilo, né? É Antonio Brown, Big Ben, Le'Veon Bell, o trio realmente te dá inveja na maioria das franquias da NFL, mas o Le'Veon Bell ainda não resolveu a sua situação. O quão grande seria a perda de Le'Veon Bell para o Pittsburgh Steelers? E vocês acham que realmente tem alguma chance de ele não estar nesse elenco aí para o início da temporada? Cara, eu acho muito improvável, mas aquela coisa, né? O cara não se representou até hoje, mas existe essa possibilidade, mas para mim bem remota. Time que tem um ataque muito forte, como você falou, com o Brown, com o Bell, com o Roethlisberger, e tem uma linha também bem forte. O time conseguiu proteger bem o quarterback e armar ele jogado para o jogo corrido. E tem alguns nomes interessantes na defesa, Ryan Shazier, que podem também ajudar esse time que, para mim, briga aí nas cabeças da conferência. O inesgotável James Harrison também, né? O linebacker aí do... Grande James Harrison, cada dia levantando mais peso na academia. Ô Marcos, e o Cincinnati Bengals? Você acha que pode incomodar os Steelers? Ou é um candidato a Wild Cards? Ou nem isso? O time do Andy Dalton, AJ Green e o Giovanni Bernard, essa temporada, mais uma decepcionando a torcida de Cincinnati. Ah, eu acho muito difícil eles surpreenderem nessa temporada aí, ou Pittsburgh ou mesmo. Acho que quem tem mais chance de pegar mesmo, até mesmo o wildcard, é o Cleveland Browns. Não! Acho muito difícil o Cincinnati Bengals passar aí, não vejo eles surpreendendo, não. O time do Cincinnati tem um ataque até interessante, né? O Andy Dalton não é exatamente um quarterback de topo, de elite, que eles chamam, mas é um cara que consegue controlar bem o jogo. Vamos ver essa temporada se ele vai conseguir bem. O AJ Green tá ali entre os 5 melhores recebedores, mas o resto do time tem deixado a desejar. A temporada foi bem fraca. A defesa também, que era muito física, sofreu muito, teve muitas suspensões, o time sofreu um pouco com as lesões. É, vamos ver como é que vem esse ano. Eu acho que não é um time que briga com muita força pelo wild card, mas para mim a segunda força dessa divisão ainda são os Bengals. Certo. O Baltimore Ravens ainda corre por fora, né? E tem a questão mais recente aí de não estar contando com o seu quarterback, o Joe Flacco. Se machucou e deve perder até alguns jogos na temporada regular. Por quanto que esse time perde sem o seu quarterback titular? O Flacco, que aí também varia muito, né? Alterna muito entre bons e maus momentos. É, ele é um cara que tem talento, todo mundo sabe disso, mas parece meio à parte, assim. Tem bons jogos, mas temporadas fracas também. Acho que o time do Baltimore, sem ele, passa longe de ter algumas chances de se classificar, mas não acho que com ele também fosse ser a grande ameaça, assim, para os Steelers. Acho que é um time para, dependendo aí da presença do Flacco, para brigar pelo wildcard, talvez, mas correndo por fora. Me desculpem, só agora que eu percebi que eu confundi o Cleveland Browns com o Cincinnati Bengals. Quando eu ia perguntar para vocês se vocês achavam que o Cleveland Browns ia repetir a péssima campanha do ano passado, eu me lembro, percebi que eu tinha confundido os dois times aí. Mas então, vocês acham que o Cleveland Browns tem como fazer uma campanha diferente do 1-15 do ano passado? Cara, eu acho que sobe vitórias, umas 4, 5, mas não passa muito disso. A campanha, pra mim, desse ano é negativa de novo. Mas, igual eu falei, com perspectivas mais positivas do que ele tinha até a temporada passada. De acordo. Não consigo ver nada além disso no Browns, por enquanto. Mas consigo concordar com quem acha que o Browns tem um futuro a médio prazo aí interessante. Ô, Marcos, pra gente fechar a divisão, quais são os jogos dessa divisão norte? Os times jogam entre si, né? É, as duas partidas serão no domingo, dia 10 de setembro, e a gente tem Baltimore Ravens contra o Cincinnati Bengals em Cincinnati, e o Pittsburgh Steelers enfrenta o Cleveland Browns também no domingo, os dois jogos às 14 horas. Tá certo, terminando então aí a AFC Norte. Vamos a passar agora para o outro lado do território norte-americano, a AFC Sul, que tem aí um cenário interessante. É difícil estabelecer projeções para essas equipes, por mais que algumas delas tenham dado uma animada na temporada passada. Na AFC Sul, temos o Houston Texans, o Indianapolis Colts, o Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans. Qual que é o favorito aí, na opinião de vocês, para conquistar a vaga aos playoffs, e se tem alguém aí que briga aí pelo wild card? É, eu acho que essa divisão aí, ó, essa divisão tem duas equipes aí destacadas, o Houston Texans e principalmente para mim o Tennessee Titans, que para mim é o favorito. Já tinha uma equipe boa, que conseguiu alguns bons jogos, algumas boas vitórias no final da temporada, chegou a arriscar ali uma vaga nos playoffs. Tem o DeMarco Murray, que voltou a correr muito bem depois de um ano decepcionante em Philadelphia. Tem o Derrick Henry, que vem também para fazer essa rotação no backfield. Acrescentou aí com o Eric Decker, vindo dos Jets, é um bom recebedor para um time que tinha, né, um problema aí nessa posição de wide receiver. Tem também o Corey Davis do draft. Tem dois tackles bem fortes ali, o Jack Coughlin e o Taylor Lewan. Eu acho que é um time que, para mim, briga para ser campeão dessa divisão com algum favoritismo e pode, às vezes, quem sabe até arriscar chegar em uma final de conferência, alguma coisa assim. E você, Marco Paulo? Ah, eu gosto muito do Texans, principalmente por causa da defesa, né? Vem sendo uma defesa sólida há algum tempo já. Mas eu também acho que o Titans seja o favorito aí pra essa temporada. Eu acho muito difícil alguém surpreender o Titans nessa temporada. O Texans que vem fazendo... Fez uma temporada muito boa no passado. A gente vale destacar a defesa deles, que é uma defesa sólida. Mas o ataque também, que não é nada bobo. O ataque sabe corresponder ao trabalho feito pela defesa aí. É, acho que a grande questão aí no Houston Texans é a posição de quarterback mesmo, né? O Brock Osweiler foi embora. O pessoal ali no Texans tá celebrando a saída do Osweiler, mas ainda não tem muita definição, né? Então, Savage, por enquanto, ainda é o QB número 1. E deixando o Watson foi selecionado no último draft. Ainda não deve ser o cara que vai chegar para resolver os problemas dessa franquia. Então essa indefinição aí, principalmente na posição de quarterback, querendo ou não é a posição mais importante, né, acaba, para mim, colocando os Texans um pouquinho abaixo que os Titans, que já tem o seu quarterback, né? O Mariota, que veio e cresceu nesse segundo ano aí na NFL, e agora, né, pode ser a temporada para se comprovar como um quarterback que pode carregar essa franquia aí por muitos anos do Tennessee. Eu concordo com os dois na questão de análise, mas eu vou apostar diferente, até pra gente poder cobrar um do outro aí no final da temporada regular. Eu vou apostar no Texas. A indefinição com o quarterback é um problema grave, até porque você tem um cara como o DeAndre Hopkins, como wide receiver, que é um cara que já não tá mais na flor da idade, precisando de realmente render tudo que ele pode render agora. O Will Fuller é um jogador que está indo para o seu segundo ano, é um bom recebedor também. Mas a defesa do Texans na temporada passada conseguiu levar o time até onde levou. Foi um time que deu trabalho até para o New England Patriots nos playoffs. Eu gosto do Texans. E agora, além da defesa já ter jogado muito bem na temporada passada, com o Jadeveon Clowney, o Brian Cushing, vai ter a volta do J.J. Watt. Uma das grandes esperanças de todo mundo que gosta de futebol americano, torcendo ou não para o time de Houston, é que o J.J. Watt consiga voltar bem. Não jogou a temporada passada com uma lesão grave que costuma atrapalhar o retorno dos jogadores, principalmente no futebol americano. Mas o J.J. Watt, ele realmente tem um físico que impressiona. A sua trajetória inteira na NFL foi assim. Vamos torcer para ele voltar bem. E se ele voltar bem, eu acho que o Houston Texans é favorito a conquistar a vaga de playoffs nessa divisão. Essa defesa do Houston realmente é muito forte, né? Como você já falou, tem o Jadeveon Clowney, o J.J. Watt voltando, tem o Whitney Mercilus, mas acho que uma falta que o time vai sentir essa temporada vai ser a aposentadoria do Vince Wilfork, né? Aquele nose tackle gigante, aqueles que bloqueiam 2-3 jogadores da linha do time adversário, que se aposentou. E vai fazer falta, né, nesse esquema. É um cara que trabalha muito bem contra o jogo terrestre e pode ser uma ausência aí que pode ser bem sentida pelo time do Houston Texans. Pro torcedor de Jacksonville não ficar com raiva da gente. Esse ano, Marcos, é o ano do Blake Bortles? Muito difícil, né? O Jacksonville não tem um time pra bater de frente com não. Nem com o Houston Texans e muito menos com o Tennessee Titans. Acho muito difícil qualquer tentativa de Jaguars. Pra mim é um dos times mais fracos da liga aí. Talvez o Jets também vai estar um pouco mal nessa temporada. Esteve mal na temporada passada, talvez ali pra brigar. Mas pra mim é um dos times fracos da liga aí. Eu acho que o Blake Bortles não dá mais assim. O cara foi bem no seu segundo ano, mas caiu demais de rendimento na última temporada. Não acho que ele seja o quarterback aí para a franquia para os próximos anos. Tem um corpo de recebedores até interessante, né? O Alan Hearns, o Allen Robinson. Draftaram o Leonardo Fournette na quarta posição do último draft. O cara para ser o running back da franquia, que acreditava no TJ Yeldon e no Chris Ivory, que não foram bem também na última temporada. Acho que vai ter muito jogo corrido. O Tom Coughlin saiu de Nova York e foi para lá para ajudar nessa reconstrução do time. Eu acho que é um time que tem bons nomes para o futuro ali, o Jalen Ramsey, né, como defensive back, o Miles Jack ali no meio da defesa, mas que acho que esse ano pelo menos não briga não. Vai poder planejar bem o draft da temporada que vem, né? Vai ter uma posição alta. Vai estar lá em cima. Ainda na AFC Sul, talvez um time que corra por fora dessa disputa aí que a gente fez entre o Texans e o Titans, nossas predileções para a vaga dos playoffs, a gente tem o Indianapolis Colts. Não é, de forma alguma, um time fraco, não é um time tão ruim quanto é o Jacksonville Jaguars, por exemplo. Mas é um time que tem uma dependência grande, o ataque do seu quarterback, que machucou. Não joga a pré-temporada, pelo menos. Isso pode atrapalhar, o quanto atrapalha um eventual rendimento dos Colts na temporada regular. Cara, eu acho que esse time dos Colts sem o Andrew Luck é um dos mais fracos aí. O Andrew Luck, pra mim, é um dos melhores quarterbacks da liga, e sem ele é um time pra 2, 3 vitórias. Então, se ele não jogar, as chances dos Colts são muito próximas de zero. É um time que tem algumas opções ali como recebedores, como tight end também, mas ali na... O running back, de novo, vai ser o Frank Gore, já passando dos 30 anos, não foi tão bem na última temporada. Eu acho que o time sofre um pouco com essa unidimensionalidade e se garante muito na qualidade do Luck. E tem uma defesa muito fraca, né? Uma secundária, principalmente, muito fraca, que acaba prejudicando o time que sofre muitos pontos aí e não conseguiu ir bem na última temporada. Eu acho que esse ano, sem o Luck, as chances são nenhuma, mas mesmo se ele estiver em campo, passa correndo por fora mesmo dessa divisão. O Indianapolis Colts, que eu acho que é um time que eu gosto, assim, não acho que é um time forte, mas é um time que eu gosto bastante aí entre os times da NFL. Eu acho, é um time que eu simpatizo, mas não vejo grandes voos, vamos dizer assim, nessa temporada pro Indianapolis Colts. Não acho que ele vá alçar nada aí, até porque ele pega uma divisão muito difícil, onde você tem a predileção do Tennessee Titans e do Houston Rockets. Houston Texans, já estou confundindo com o Rockets lá da NBA, mas eu acho muito difícil o Indianapolis Colts conseguir qualquer coisa essa temporada. E aí, Marcos, pra gente fechar essa divisão, quais são os jogos da primeira semana dos times da AFC Sul? Nessa primeira semana aí a gente tem o Houston Texans recebendo o Jacksonville Jaguars no domingo, dia 10. Temos Oakland Raiders e Tennessee Titans em Tennessee. E temos o Indianapolis Colts jogando em Los Angeles contra o Rams. Vamos para a AFC Leste? Vamos falar então. AFC Leste. Difícil essa divisão, hein? Muito complicado. O Buffalo Bills, Miami Dolphins, o New York Jets, que tá vindo forte aí, hein? E o New England Patriots, o azarão. O que vocês acham? Essa aí com certeza é a divisão menos equilibrada, assim, né? Tem um favorito muito destacado, provavelmente o melhor time hoje da NFL inteira, assim. Tem gente até colocando 16-0, que eu acho pouquíssimo provável, mas existe uma chance grande do time ter apenas uma ou duas derrotas nessa temporada. Uhum. Enquanto os outros times têm muitos problemas, né? Miami, o Ryan Tannehill lesionou, Jay Cutler foi contratado. Mas ele não é exatamente o que você gostaria de ver como QB titular de um time que quer brigar por alguma coisa. Buffalo Bills acabou de trocar o principal recebedor dele, né, o Sammy Watkins, por uma escolha de segunda rodada. Então acho que o time também entra em um processo de reconstrução. E o Jets está tancando forte, né? Vem para perder e perder o máximo de jogos possíveis, porque esse elenco é um dos mais fracos, para mim, mais fraco que o do Browns ano passado. Vocês acham que o Jets corre sério risco de ficar um 15 aí? Porque um 0-16 acho bem difícil, mas um 15, será? Eu apostaria no 0-16, hein? Eu acho que esse time não passa de 2 vitórias, não chega a 2 vitórias, não. Bem difícil. Eu acho meio difícil você ficar no 0-16, mas um 15 eu acho bem provável. O time do Jets é muito fraco e vem caindo a cada temporada, né? Um time muito forte, praticamente, e esses anos aí vem só caindo cada vez mais. Mas esse é o planejamento, né, do Jets? O time realmente tem pouquíssima qualidade, principalmente no ataque. O Enua, que era o principal recebedor do time, machucou, tá fora da temporada. Agora é Robbie Anderson. Alguém conhece o principal recebedor do não. time? Acho que não, né? Não. Robbie Anderson é o recebedor número 1. Então o time do Jets tá fadado ao fracasso forte. Os dois quarterbacks, eles mostram bem isso, né? Christian Hackenberg e Bryce Perry. Não, e o titular deve ser o grandíssimo Josh McCown, né? Provavelmente o jogador com mais camisas da NFL. É, Mas você tem, por outro lado, você tem aí o Miami Dolphins também, que vem surpreendendo. Surpreendeu bastante a temporada passada, né? Eu acho que ninguém esperava a temporada do Miami Dolphins. Mas. E manteve o Kenny Stills, né? Como wide receiver. Isso é uma coisa interessante, importante pro time. É, tem um corpo de recebedores bem fortes ali. Não deve ficar só com o Jay Ajay, né? O Jay Ajay correndo o tempo inteiro com a bola. Porque a temporada passada foi assim. O Miami Dolphins, que aliás, só pra gente dar uma dica aí pra quem gosta de série, é o principal time, assim, é o exemplo da série Ballers, que é uma série da HBO aí, passa todo domingo depois do Game of Thrones. É uma série muito boa. É uma série muito boa que conta o por trás dos jogos ali, né? Questão de relacionamento de jogadores e tal. Então, pra quem gosta, é uma boa dica aí de entretenimento. É, eu acho o elenco do Miami Dolphins, assim, comparado com Bills e Jets, assim, realmente tem alguma chance é isso. Mas tem nomes como Jarvis Landry, Ndamukong Suh, que é um baita defensor, Cameron Wake ali, uma linha defensiva bem forte, Laramie Tunsil, Kenny Stills, Mike Pounce, Devontae Parker, Rashad Jones, são bons jogadores, além do Byron Maxwell e tudo mais. São bons jogadores, mas acho que falta ali o QB e sem o Tannehill fica bem mais difícil. Apesar do Matt Moore ser um dos melhores reservas aí para a posição de signal caller, acho que, ou seja ele, seja o Dakota que deve começar a temporada, eu acho que tem pouquíssima chance o time conseguir ali nem beliscar o wildcard. O Tannehill faz falta, mas ele em si já não é um dos grandes, um quarterback de elite, né? Não é. Passa longe até. Pois é. Bom, alguém quer falar alguma coisa dos Patriots? Que eu acho que é chuveiro molhado, né? É o favorito absoluto. Chuveiro molhado. Pela conferência, né? Não só pela divisão. Já é o campeão do Super Bowl. Na teoria, melhorou o elenco. Uhum. Tem muitas chances mesmo de ser o melhor, o primeiro colocado aí na conferência americana. Eu vi falando aí sobre a questão dos Patriots. Tem novos recebedores aí rápidos, né? O Chris Hogan já tava no time. E agora tem o Brandon Cooks também, do Saints. Por uma característica de um quarterback que tem um release rápido igual o Tom Brady tem, é muito importante, né? É muito interessante essa nova formação. Vai aprofundar o campo, né? O time dos Patriots jogava muito com passes rápidos e passes pro jogadores no slot ali, o Julian Edelman. Acho que o Brandon Cooks traz uma ameaça a mais, né? Vai fazer com que as defesas não fiquem tão focadas ali em pressionar a linha e tenha que espaçar um pouco mais o campo. Isso pode ajudar muito o ataque dos Patriots. Mas o Brady com 40 anos, ele dá conta de jogar num campo mais profundo? Vocês acham? Cara, o Brady é um animal. Eu também não acredito muito. Ele é um cara que se cuida também. Você vê que ele é um cara que nunca teve um histórico de grandes lesões assim. Então eu acho muito difícil ele sofrer com parte física agora. Ele pode estar com seus 40 anos nas costas, mas acho muito difícil ele sofrer com parte física. Eu acho que um cara que pode ser essencial, mas a gente precisa ver como ele vai voltar depois de muito tempo parado, é o... Nossa, esqueci o nome dele. Como é que ele chama? É o Gronkowski. A gente tem que ver como que o Gronkowski vai voltar depois de uma temporada praticamente sem jogar aí, um grande tempo com a lesão nas costas lá. Vamos ver como que ele vai voltar, né? Ele é um jogador importante, talvez seja um dos principais recebedores, assim, da carreira. Ele é hoje o melhor tarefa da liga, né? É o cara que o Tom Brady mais gosta de mandar a bola, né? Então... É, acho que a gente pode até destacar algumas outras contratações do Brandon Cooks e Stephen Gilmore, que veio dos Bills, é um bom cornerback, eu acho mais jogador do que o Logan Ryan, pode ajudar bem essa secundária. O David Harris, cortado dos Jets, pode ser mais um cara experiente ali no meio. E aí tem alguns caras que são um pouco incógnitos, mas que o Belichick tá apostando, né? E tem o Conor Eller, né, que foi bem nos Panthers no Super Bowl 49. É, e tava bem lá até 2015, mas no ano passado teve uma temporada bem abaixo da média e acabou sendo trocado. É, então a gente tem aí pra contextualizar também a primeira rodada, o New England Patriots recebendo o Kansas City Chiefs, o Miami Dolphins recebendo o Tampa Bay Buccaneers, New York Jets vai até Buffalo, e a gente tem o Miami Dolphins, como a gente já disse, recebendo o Tampa Bay Buccaneers. Agora vamos falar da conferência das mais complicadas aí de estabelecer qualquer projeção. A última conferência que a gente vai falar a última divisão que a gente vai falar aí da conferência americana é a divisão AFC Oeste, que tem Denver Broncos, o Kansas City Chiefs, o ainda Oakland Raiders e o já Los Angeles Chargers. E aí, alguém tem alguma previsão? Acho difícil alguém surpreender o Denver Broncos aí nesse ano, né? Com certeza. O Kansas City Chiefs tem alguma chance aí de pegar principalmente o wild card, tem alguma chance. Pode ser que surpreenda, mas eu acho muito difícil surpreender. O Kansas City Chiefs é o time aí do brasileiro, né? Do Caio Santos, o kicker. Mas eu acho que ele pega ali o wild card no máximo. Nessa eu vou ter que concordar com você, Márcio. Eu acho que o favorito para essa divisão hoje é o Oakland Raiders. Derek Carr foi muito bem na temporada passada, quando se machucou, não sentiu demais. Tem a adição do Marshall Lynch, né, retornando da aposentadoria. E o Khalil Mack, que tá entre, sei lá, top 5 de defensores da liga, é um baita defensor. É um elenco bem ajeitadinho, eu acho que levou, né, a divisão na temporada passada, eu acho que pra mim é o favorito também esse ano. Eu vou concordar, viu? Pra mim o Oakland Raiders leva. Todos os times são fortes. Mas o Oakland Raiders, todos os times são fortes, mas o Oakland Raiders ele tem um quarterback. O Denver Broncos não tem. Trevor Siemian deve começar a temporada, mas não se sabe se ele ou o Paxton Lynch tem capacidade de carregar esse time, né? Pois é, tem uma defesa muito boa ainda, mas a defesa do Oakland Raiders é pior, claro, mas não perde. Tem bons nomes, principalmente o Khalil Mack. Talvez, como recebedores ali, o Michael Crabtree e o Amari Cooper, eles não sejam os melhores nomes da liga. Mas o Derek Carr vive grande fase. Achou eles na temporada passada muito bem. Cara, a linha ofensiva dos Raiders é muito forte. Muito forte. Donald Payne, Kelly Shields, o Milton, grandes jogadores. Acho que fizeram muita diferença. Teve um jogo na temporada passada contra o Denver que eles acabaram com a defesa, que é uma das melhores, né? Do Denver, acabaram com a defesa do Denver. E o time conseguiu vencer. Eu acho que eles têm grande chance aí de levar. Apesar do Denver ter um elenco muito forte. A defesa do Denver é muito boa, mas ano passado mostrou que não consegue lidar com o jogo corrido, né, do ataque. Foi muito ruim nessa situação. E tendo que enfrentar um time como o Oakland Raiders em confrontos diretos é um problema. Porque o Marshawn Lynch, por mais que ele seja uma contratação até para poder fazer nome e deixar a torcida de Oakland menos chateada com essa mudança dos Raiders para Las Vegas, porque o Marshawn Lynch é da região ali de Oakland, correndo atrás de uma linha ofensiva tão sólida, ele pode ainda ter bons números, né? Pode ser agressivo, pode ser um problema para as outras defesas, inclusive para do Denver Broncos. O Denver tem uma secundária bem forte ali, aqui que está ali o Chris Harris, mas depende inevitavelmente com o Rush, né? E essa linha ofensiva aí do Oakland deu trabalho pros Broncos na temporada passada, vai ser um bom confronto, assim. Eu acho que os dois têm as maiores chances de levar a divisão, mas acho que o Oakland tá na frente hoje. Pelo que você falou também, assim, tem um quarterback que, pelo menos até hoje, é o mais bem pago da liga e que, pra mim, justifica esse dinheiro porque ele jogou muito bem na temporada passada. Vocês ainda acham que o David Broncos esteja assim, um pouco órfãos do Peyton Manning? Ah, claro, até, assim, nem tanto pelo desempenho dele. Até na campanha do Super Bowl, não foi nada de inacreditável. Mas ele saiu e ninguém conseguiu tomar essa posição, né? Foi o Brock Osweiler, exato. Foi o Trevor Siemian, agora o Paxton Lynch parece que não vai ser também. É difícil, não tem substituto. E o time do Denver sofreu muito com a lesão do CJ Anderson na temporada passada, né? Uhum. É um time que, quando você não tem o quarterback, você pode ali ter um jogo corrido mais forte, sem o principal nome de running back do time, ficou difícil. A volta dele também vai ser muito importante, vamos ver como é que ele vai voltar essa temporada. Certo. E o Los Angeles Chargers, o Philip Rivers, mais uma temporada com todo mundo lamentando o quarterback do tamanho dele, não conseguir nem ir para os playoffs? Cara, eu acho que os Chargers têm chance de conseguir buscar uma vitória contra o Denver ou contra o Oakland, mas acho que fica bem difícil mesmo deles conseguirem chegar nos playoffs, né? Pra mim, eles brigam hoje pra não ser a quarta força da divisão. Mas vamos contextualizar então, né? A gente tem o Oakland Raiders jogando em Tennessee contra o Titans na primeira rodada e o Kansas City Chiefs abrindo a temporada regular aí contra o New England Patriots na casa dos Patriots. Acho que vale a gente comentar um pouquinho aqui sobre o Kansas City. É, acho que né? A gente já comentou do Jerry Maclin que foi pro Baltimore. Ele foi cortado aí do Kansas City. O time tá apostando muito no Tyreek Hill, que foi muito bem, calor. Da temporada passada, esse vai pro seu segundo ano agora. Um jogador de muita velocidade, pode atuar ali como recebedor, também recebe algumas bolas para correr saindo do backfield. E o Andy Reid parece estar tá cansando mesmo do Alex Smith, né? Eles draftaram o Patrick Mahomes, que é um cara que é meio que a antítese do Alex Smith, né? O Alex Smith dizem que tem o braço curto, não lança para mais de 15 jardas. O Mahomes é meio um Brett Favre, um cara meio loucão, lança todas as bolas em profundidade. E pode significar aí que uma mudança de cultura mesmo dos Chiefs para as próximas temporadas, né? Talvez até nessa temporada. Se o time chegar na metade do campeonato com uma campanha negativa, talvez já seja a hora do Mahomes assumir para ir ganhando experiência. Eu ia comentar exatamente disso. Porque como fica o desempenho do Alex Smith, sabendo que a primeira escolha do draft do Kansas City Chiefs foi o Patrick Mahomes, né? E ele não é o quarterback mais elogiado da NFL, muito longe disso. E falam até que esse time poderia ter um sucesso maior com um quarterback melhor, menos limitado que o Alex Smith, né? Que faz ali o arroz com feijão. Será que ele consegue jogar ainda essa temporada, mesmo sabendo que talvez seja a última dele lá em Kansas? Cara, eu acho que assim, vai ser o último ano dele como titular dos Chiefs aí, provavelmente o último ano dele na franquia. E eu acho que enquanto ele estiver lá é muito difícil, assim, o time é bem arrumado, a defesa é forte, mas o cara que não tem muita coragem, sabe, fica difícil sem um quarterback que arrisca quando precisa e que normalmente se dá bem. Não é o caso dele, ele tem realmente essa coisa de passar só para poucas jardas e isso acaba comprometendo um pouco a chance do time. O Kansas City Chiefs, que vale a gente lembrar, que é o time aí do Cairo Santos, o único brasileiro na liga, que vai para sua quarta temporada e vem aí com um contrato renovado, né? Renovou o contrato com o Kansas City Chiefs mais um ano. E, querendo ou não, ele é um bom kicker aí, né? Não é só aquela questão, né, de ser brasileiro, tem que chutar a bola, né? Ele é um bom kicker, sim, vem se firmando a cada temporada. Ainda não tá ali no nível de Justin Tucker, dos principais kickers, mas ele tem ido bem, assim. As primeiras temporadas dele, ele começou meio rateando, mas foi bem, teve alguns lances que decidiram jogos aí já com os Chiefs, e acho que ele pode ser, por algum tempo, assim, um kicker de respeito, pelo menos, aí na liga, né? Certo. Isso. Bom, acabou, né? Acabou a conferência americana. A gente vai voltar semana que vem para poder falar da Conferência Nacional. Talvez uma conferência um pouco mais disputada. Vai falar de Green Bay Packers. Certamente é uma conferência mais equilibrada do que a Conferência Americana. Tem mais variação de time chegando do que na AFC. Vamos falar então aí da NFC na próxima semana. Muita coisa para falar. Tem Green Bay Packers, tem os Vikings aí. Tem o Dallas Cowboys, tem Zeke Elliott para 6 partidas até agora. New York Giants também, vamos ver como é que vai ser. O Atlanta Falcons vai sentir o baque daquela virada histórica do Super Bowl, vai conseguir fazer uma boa campanha. Vamos falar de 49ers com uma nova comissão técnica. O Seahawks, será que vai ser novamente um postulante a título na NFC? Tem muita coisa para poder falar na semana que vem. Espero que vocês continuem com a gente. Sempre ligado aí no BallersCast. Vou agradecer o Gabriel e o Marcos pela companhia e pelos comentários aqui. A gente vai se despedindo com... Lembrando sempre que nosso podcast está disponível no site do Mais Esportes e você confere a divulgação no Facebook, facebook.com/maisesportesreal. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Marcos. Um abraço. Até mais. Até semana que vem. E lembrando que você também pode acompanhar os podcasts dos seus aplicativos de podcast. A gente vai disponibilizar o feed e você faz a assinatura aí nos melhores aplicativos de podcast, no aplicativo que você costuma usar e também no iTunes, né? E é isso. A gente fica por aqui e voltamos na semana que vem.